Elas fica de quatro numa roda sem dó. Elas fica de quatro numa roda sem dó. Elas fica de quatro numa roda sem dó. Tonga, tonga.